M90 Gang Master 90, quem experimenta sente a diferença. Band bom, bicho pega, se fala mal dela. Nasci na favela, estimo o povo dela. Oh, meu grande amor, não morre, morou. 8 anos que passou, com certeza revitalizou. Carambolim, maluco, sangue bom, na espera de alerta, na ponta da viela. 8x8 se reveza, sentinela. Quem vai, quem vem, quem sobe, quem desce, step, não amarela. O Irapuru, Cabo Sul, em qualquer esfera. Band bom é band bom, comédia é comédia. Não sou advogado, mas defendo ela. Na queda ou na ascensão. Favela, sou favela sim. Gente mada em qualquer lugar, tem que saber levar, não pode vacilar. No vacilo a maldade age rápida. Quem não deve nada vai cedo pra fala. Não admite, mas é o seguinte: quem deve até a alma morre de velhice. Agora eu quero ver qual é que é. Se alguém perguntar e você estiver no Habib's ou no Jardins, no Mac Boys ou no Morumbi, vai bater no peito, vai fazer questão de assumir. Favela, eu sou favela assim até o fim. E daí, e daí? Eu sou o fruto que defende a raiz. Favela é a minha raiz. Foi dela que eu vim. Favela, sou favela sim. Essa é minha homenagem a todos os guetos, a todas as periferias, a todos os morros que eu subi e desci, a todas as favelas que na humildade eu cheguei e na humildade eu saí. Boredi Bandibão, GM90, projeto 220. Viva aí, é nosso lema aqui.